desse jeito que nós gosta. Ouro, lucro, prata, os plaquê de dólar, joia, carro importado, salto alto de moto nervosa. Eu também quero corre de progresso na minha vida. Eu não nasci pra coadjuvante, eu quero ser protagonista. A quem conspira contra a minha atitude, porém meu proceder vai além da sua mente pequena, meu bem. Ninguém me dita regra, eu corro meu trajeto, cabeça pro alto, brilho no sonho, eu sou o certo. Eu não preciso pagar de bunda semi-nu em baile funk, mina de fulano ciclano. Eu tenho nome, minha postura te incomoda e desperta sua face leviana. Quando moia zeda, chama a colombiana. Sou uma companhia pra você, menina linda. Enquanto veste doce cabana, eu meto as tocas ninja. Na corrida do ouro é só os colômbios, vida louca. E quando eu passo perto de você é pouca ideia, oba oba. Não vem pra dar de par, somente eu vou invadir. Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir. Eu sou o ódio, a revolta, eu te coloco em xeque. Bandoleira, maloqueira, no cartel que prevalece. Não vem pra dar de par, somente eu vou invadir. Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir. Eu sou o ódio, a revolta, eu te coloco em xeque. Bandoleira, maloqueira, no cartel que prevalece. Vale sofrimento pra conquistar meu espaço. E hoje vem com essa porra de novinha pra atrasar o lado. Como prostituta se exibem sem nenhum pudor. Chama de amor as buscas nos corredores. Baile louca de balinha sem calcinha proposital. Drogada, doente, sozinha no hospital. Aqui não, com nós não cola novinha, com nós não cola. Cria de rua não se mistura com escória. Ora, já deu minha cota, tô no meu limite, vou caminhando certo pelo certo. Passos firmes, porque meu crime não vem de anos de cadeia. E vários cara tenta, mas não passa na peneira. Chimbadeira na Medina, tromba as cara de mal. Entre choque, porque o salve vem de Glock, fuzil fal. Normal, chama no grau, que a verdade nós arranca. Quando moia zeda, chama a colombiana. Não vem pra dar de par, somente eu vou invadir. Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir. Eu sou o ódio, a